Por esse momento são os líderes de turma, viu? Que essa semana nós trabalhamos a semana do Jovens Protagonistas. Não sei se vocês perceberam, na segunda-feira os líderes de turma fizeram uma acolhida para vocês ali. Aí na quarta-feira tivemos um momento aqui. Nós esperávamos mais participação dos estudantes, mas não teve muita participação, mas nós percebemos o empenho dos líderes de turma. Aquele momento de quarta-feira era o Cantinho do Respeito, onde nós estávamos distribuindo umas pulseiras com frases motivacionais, frases de respeito. O que eu quero dizer para vocês, gente, protagonismo não é só falar bonito. Protagonismo não é fazer vídeo, ser bonito não. Ser protagonista é ter respeito, é tratar o colega com respeito, é incentivar o colega a vir para a escola, a incentivar a não ter bullying, viu? Aí, nesse momento aqui, eu convido o estudante Charlison. Charlison, ele é o presidente do esporte do Grêmio. O Grêmio, por enquanto, ele ainda não está... Esse ano nós ainda vamos fazer novas eleições para o Grêmio, mas o Charlison ainda faz parte do Grêmio, viu? Ele é que vai fazer esse momento com vocês aqui, viu? Então, a gente desejar uma boa tarde a todos. E hoje realizamos o nosso momento cívico dos estudantes protagonistas. E encerrando a semana do protagonismo juvenil. E foi uma semana de reflexão sobre respeito, convivência e atitudes dentro da escola. Então esse momento vai servir para abordar principalmente a parte do respeito. Muita gente pode achar que é frescura você falar boa tarde, alguma coisa assim. Mas é muito importante, porque às vezes a pessoa já não está num dia muito bom, você pelo menos sabe que a pessoa existe, falando boa tarde. É simples, é uma coisa simples, mas é algo que pode mudar o dia de alguém. Então, para iniciar, convidamos a estudante Bianca Ritiero para falar sobre o protagonismo juvenil e a importância de sermos agentes de transformação dentro da escola. Boa tarde. Ser protagonista na escola é muito mais do que participar e ter atitude. É não esperar que os outros façam, mas fazer a sua parte, ajudar os colegas e contribuir para um ambiente melhor. Cada um de nós pode ser um agente de transformação, começando com pequenas atitudes no dia a dia, como respeitar, colaborar e se posicionar de forma consciente. Ser protagonista é entender que nossas ações fazem diferença e a escola que queremos depende de cada um de nós. É isso, obrigada. Então, nesse momento, nós convidamos a estudante Sara Nicole para uma reflexão sobre cultura da paz e combate ao bullying no ambiente escolar. Novamente, boa tarde. Eu vou ler um pouquinho aqui. Falar sobre a cultura de paz é falar sobre respeito, empatia e convivência. O bullying não é brincadeira, pode machucar de verdade. Por isso, cada um de nós precisa fazer a sua parte, evitando as atitudes que desrespeitam, ajudando a construir um ambiente mais acolhedor. Pequenas ações, como respeitar o outro e evitar julgamento, faz uma grande diferença. Uma escola melhor começa com atitude de paz. A gente podemos perceber que a maioria dos estudantes que têm depressão ou eles se suicidam são por causa de brincadeirinhas sem graça, que se suicidam, porque não sabem respeitar aqueles. Você pode achar que você pode estar fazendo uma brincadeirinha, mas para ele não é uma brincadeira e ele acaba ficando em depressão ou até se matando. Então, pense bem antes da brincadeirinha. É isso. Agora convidamos os líderes de turma para a apresentação teatral. Se fosse você, que nos convida a refletir sobre empatia e respeito. Thank you. Obrigada. O que vocês estão fazendo não é engraçado, é decidido necessário. O respeito é o básico para convivermos bem aqui. A malha é fodida, vamos aí fazer uma apresentação musical com a estudante Maria Helena.

Uma 302, líder Matheus Bezerra Miranda e vice-líder Sofia Miranda. Professora Lívia Franciane. Não vou fazer nada. Agora é a turma 1303, com o líder Vitor Gabriel e professora líder Westland. Agora chamando a turma 2301, líder Alana Vitória e vice-líder Tawane Moura. Professores de vocês são Ricardo e Reginaldo. Agora chamando a turma 2302, líder de turma Sofia Alves de Souza e vice-líder Ana Lívia Cardoso. Os professores líderes são Atalia e Ernesto. Agora chamando a turma 3301, e a líder é a Sara Nicole e a vice-líder é Bianca Richelli. Os professores são Ana Carolina e a Pinar. Agora eu vou mandar a turma 3302, Samuel, vice-líder Ana Carolina. Professora Ana Paula e Maria Márcia. Agora toma o primeiro eixo, líder Gilberto e vice-líder Fernando Araújo, professores Luiz e Luziano. Parabenizamos todos os líderes de turma pelo compromisso e protagonismo. E possamos continuar construindo uma escola com muito mais respeito e responsabilidade. Muito obrigado a todos. A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ouvindo pensamentos de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai disse pra mim. Boa tarde a todos. Quem tá lá atrás, tá conseguindo ouvir, gente? Agora estão me ouvindo? Pessoal, retornei agora para a escola. Tem muita gente que não me conhece, tem gente que já me conhece, né? Mas eu vou me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Marcilene, sou assistente social e estou atuando na educação desde 2013, certo? Então, eu vim falar um pouquinho sobre o que é o jovem protagonista. Então, essa semana, na verdade, nós precisaríamos ter feito essa semana já dias atrás. Infelizmente, né, devido a algumas situações, a gente só conseguiu concluir essa semana, mas todo momento é válido, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho o que é ser protagonista, certo? O protagonismo juvenil é a capacidade dos jovens de assumirem um papel ativo em suas próprias vidas e na sociedade em que estão inseridos. Vai muito além de participar, é sobre ter voz, fazer escolhas conscientes, propor ideias e agir para transformar realidades. Quando o jovem se reconhece como protagonista, ele deixa de ser apenas espectador. Você é o quê, jovem? Vocês que estão aí. Vocês, eu trago essa reflexão para vocês. Vocês são protagonista ou vocês são espectadores? Né? Então a gente vai com essa reflexão para casa. O que, que eu sou? E isso a gente leva para a vida. Eu, na época em que eu estudava, sempre que tinha alguma coisa na escola, eu estava lá. Ei, deixa eu me apresentar também. Ei, deixa eu falar. Então hoje vocês podem ver que a gente fala aqui na frente, pensa que tem uma segurança. Nossa, fulano, tem uma segurança para falar, né? Mas a gente está por dentro tremendo. Traz medo, mas a gente enfrenta. Porque a gente aprendeu lá atrás a ser esse protagonista, a buscar esse protagonismo. Eu preciso disso, né? Então hoje, se eu sou uma assistente social, hoje eu me proponho a vir aqui na frente falar com vocês. É porque lá na época em que eu tinha a idade de você, porque eu já tive, gente. Eu tenho cabelinho branco, né? Mas eu já tive essa idade de vocês. Já tive 12 anos, 10 anos. E não está muito longe, não, né? E eu me considerava, sim, uma jovem protagonista. Mesmo naquela época que não se falava tanto em protagonismo. A gente não tinha tanto, né, tanto papel na escola. mas a gente ainda assim buscava. E talvez tenha sido esse processo que fez com que hoje houvesse essas ações para vocês. E hoje vocês têm a oportunidade de serem protagonistas, dono da história de vocês aqui dentro da escola, e vocês não aproveitam, né? Então vamos lá. Quando o jovem se reconhece como protagonista, ele deixa de ser apenas espectador e passa a ser agente de mudança. Esse protagonismo se constrói no dia a dia, nas pequenas e grandes atitudes. Ao liderar, né? E hoje a gente fez essa premiação dos líderes aqui, justamente para isso, para a gente mostrar para eles o quanto o papel deles é importante dentro da nossa escola. Certo? Ao liderar dentro da sua escola, ao ajudar um colega, ao se posicionar diante de injustiça ou ao buscar soluções para problemas da comunidade. É nesse processo que o jovem desenvolve autonomia, responsabilidade, senso de crítica e confiança em si mesmo. Certo? Pessoal, nessa ação que aconteceu em 3 dias, né? Começou com a Colin, começou com o vídeo. Quem recebeu aquele vídeo? Da temática falando sobre o jovem protagonista. Quem recebeu lá nos grupos? Quem está lá nos seus grupos? Levanta a mão, por favor. Quem comeu um pedaço de bolo hoje? Né? Tá forte, então. Bora levantar essa mão. Quem está nos grupos, esse vídeo foi divulgado lá. Então, começou a ação, começou com esse vídeo. Né? Na terça-feira, nós temos a acolhida no portão. E aí, nós tivemos a acolhida também com os líderes. E nós tivemos a ação da entrega das pulseirinhas. Se vocês observarem, nas pulseirinhas tinha uma frase. E essa ação, ela foi pensada no seguinte, pessoal. O quê? A gente propôs para os líderes para que eles buscassem uma problemática dentro da escola. E qual a problemática que foi identificada? Vocês podem me dizer mais ou menos, por alto, o que pode ter sido identificado essa problemática? Dentro de várias problemáticas, uma ressaltou. Nós temos várias, mas uma se sobressaiu, que a gente precisa combater urgentemente. Então, uma das problemáticas que foram identificadas foi o bullying. Que já vem, ó, desde os primórdios. Então, o teatro que as meninas fizeram aqui, quando chega um, diz assim, ei, cabelo de sarará, bunda de tanajura, orelha de quê? Orelha de abano, né? Então, assim, são características nossas. Mas que a gente não precisa, né, estar usando de forma pejorativa. Então é importante, gente, trazer esse tema. E aí o que, que eu trouxe? O que, que foi falo aqui? O jovem protagonista, ele não compactua com esse tipo de ação. Ele não compactua. Quando ele vê alguém fazendo bullying com outra pessoa, ele chega lá e ele reage também. Então o protagonismo já começa daí. Eu observei algo e eu vou combater. Certo? Então, se cada um buscar esse protagonismo, eu tenho certeza que daqui a alguns dias a gente erradica esse tipo de atitude que é o bullying. Né? Então, nós já sabemos, já está mais que explicado o que é bullying, o que são as frases que são consideradas como bullying. Certo? Então, assim, nós já estamos careca de saber, tem negro que já perdeu o dente de saber. Então, vamos praticar, vamos levar isso no nosso dia a dia, pessoal. Então, o que eu vi aqui? O que eu vi? Eu vou falar, que é para que isso não aconteça novamente. É muito difícil estar aqui à frente. E eu quero parabenizar as meninas que fizeram a atuação aqui na frente, porque não é qualquer um, não, gente. Não é qualquer um, não, que tenha coragem de se dispor e vir aqui servir de chacota para alguns que estão aí, que não têm essa coragem de agir, de vir fazer alguma coisa. E foi algo que eu observei agora, entendeu? Então, eu quero parabenizar, meninas, a vocês. E para aqueles colegas, que eu não preciso citar nome, que sabe que agiu, né, de forma desrespeitosa com quem estava aqui, sorrindo, tirando graça, né? Que não sabe ser esse protagonista, que leve essa reflexão para casa, tá? E modifique seu pensamento. Agora eu vou ser outro tipo de pessoa. pessoa, porque o que estava acontecendo aqui é bullying também. Entendeu? É uma forma de tirar conta. Certo? Pessoal, levo essa reflexão com vocês. Quero agradecer a todos os líderes por essa semana maravilhosa que nós tivemos. Eu espero que essa ação tenha servido de alguma coisa, traga frutos para nós, que nós possamos ter mais jovens protagonistas, que nós possamos ter mais ações, que vocês, estudantes, possam realmente pertencer a essa escola. Certo? Muito obrigada para vocês. Tenham uma boa tarde. Quem trouxe cadeira, leva pra casa. Oh, não, pra sala. Pessoal, ainda falta 10 minutos. Bora ouvir a música, bora dançar. Pessoal, vocês não foram liberados. A fala da assistente social Marcilene, que finalizou. Mas o momento não acabou. Vamos lá, pessoal. Vamos nos recompor. Eu quero fazer os comunicados ainda. Vamos lá. Temos comunicados, vamos lá, pessoal, por favor. Preciso de atenção, colegas que já estão lá no portão. Olha só. Não sei se vocês já estão sabendo, mas amanhã, sábado, dia 11 de abril, vamos lá, gente. Estão ouvindo lá no portão, a galera lá no portão? Amanhã, sábado, dia 11, é dia de quê? Quem é que sabe responder? É, pessoal, quem não voltar, a gente não vai abrir o portão antes de 5h25. Então, se vocês não voltar, aí é que demora abrir o portão. Então, pode voltar pra cá. Houve uma falha aqui no finalzinho, na condução, porque a gente tem tempo. Nós temos responsabilidade de ficar com vocês aqui até 5h25. Então, por favor, respeite em primeiro lugar. A coordenadora Tatiana está falando. Então, é preciso ouvir com atenção. O que falta na escola, em primeiro lugar, é respeito. Respeito, porque sem respeito não há os demais valores. Se você não respeita as pessoas, como que você vai ter igualdade numa escola? Como que vai ter gentileza? Como que vai ter solidariedade? Não existe, gente. A primeira coisa é respeito. E o respeito está faltando aqui. Está faltando aqui. Por quê? Porque alguns estudantes não respeitam quem está aqui na frente. Não respeita. O que é respeito? É você calar, sentar e ouvir. Embora você não goste da fala de quem está aqui à frente, mas você tem que ouvir. Pessoal, estamos precisando melhorar. Vejam que os momentos aqui fora têm diminuído bastante. Esses momentos são de 15 em 15 dias, quase. Não é toda semana, nem todo dia. Então, é preciso ter um respeito maior. Então, agora, a professora Tatiana, a coordenadora Tatiana vai concluir. Eu preciso que todos parem. Por favor. Então, gente, olha, continuando, né? É importante que vocês participem do momento, que vocês façam parte da escola. Esses momentos, eles fazem parte da programação, eles fazem parte da nossa rotina. Não é novidade para vocês, todos vocês já sabem disso. Vocês trabalham com momentos cívicos desde a educação infantil. Então, não há por que ter essa resistência para ouvir, para sentar um pouco, para escutar. Vocês precisam exercitar isso em vocês. E aí a gente precisa fazer os repasses. E muitas vezes a oportunidade é justamente aqui, com todos reunidos. Mas aí a gente precisa da colaboração, precisa da atenção de vocês, porque o momento ele é para isso. O momento de fazer atividades, de interagir com coleguinhas, isso aí é lá na sala de aula, que também é o momento que faz parte do processo. Então, a gente precisa aprender a aceitar aquilo que faz parte da nossa rotina. Não há motivo para tanta resistência. Certo, gente? Todo mundo aqui já tem idade suficiente, sabe que isso aqui é uma preparação. Todos vocês que estão aqui almejam sucesso na vida e nós almejamos que vocês tenham sucesso. Mas para isso vocês precisam se integrar, precisam se entregar para as situações, para os momentos, para esse processo de construção que faz parte, gente, da nossa vida. Então, olha só, a gente vai aproveitar o nosso tempo para passar um comunicado sobre amanhã. E aí, eu tinha feito uma pergunta. Quem é que sabe o que é que vai acontecer amanhã? Eu preciso, gente. Vamos lá? Quem é que sabe? Vamos mostrar que vocês são estudantes que estão por dentro, atenados, online, conectados. Vamos lá? Quem é que sabe? Não ouvi. Só ouvi uma ou duas vozes, gente. Pelo amor de Deus. Vai, Samuel. O que é que vai ter, Samuel? É isso aí, gente. Antônio, o que é que vai ter amanhã? Vamos lá, Antônio. Hã? É isso aí. Quem mais já sabe? Vamos lá, o Gabriel. Sabe, Gabriel, o que é que vai ter amanhã? É o que, Gabriel? Gente, amanhã é o dia do conselho de classe. Conselho de classe, quem é que participa? Todos nós fazemos parte do conselho de classe. Então a gente aguarda vocês, estudantes, amanhã. Todos devem comparecer e trazer os familiares, os papais, as mamães, o responsável. Aguardamos vocês. Tchau, vão com Deus. Mônica, pode abrir o portão.